hoje vou lhe mostrar o meu amor. Anda! Batido! Saque a praia nas melhores lojas e nos melhores eventos. Silfons Lanches, o melhor lanche de Belém. Obrigado pelo convite, Banda Tribal. Ela não sabe se produzir, não sabe escolher a cor do batom. Ela não faz ideia do que vestir, tá doida pra pôr seu moletom. Pra ficar no quarto deitada na cama, se escondendo do mundo e de quem te ama. Está na internet sua melhor amiga, fugindo da realidade da vida. Coloque um vestido, um batom vermelho. Experimenta, se olha no espelho. Pra gente sair, escolha uma roupa. Você fica lindo usando qualquer coisa. Mas se não quiser, fico aqui com você. No sábado à noite assistindo TV. Um filme ruim com vinho barato. O que importa mesmo é ficar do seu lado, do seu lado. Coloque um vestido e um batom vermelho e experimenta se olhar no espelho. Pra gente sair, escolha uma roupa. Você fica linda usando qualquer coisa. Mas se não quiser, fico aí com você. No sábado à noite assistindo TV. Um filme ruim com um vinho barato. O que importa mesmo é ficar do seu lado, do seu lado. Alô, Roberto Lima, obrigado pelo convite. Banda Tribal. Ela não sabe se produzir, não sabe escolher a cor do batom. Ela não faz ideia do que vestir, tá doida pra pôr seu moletom. Pra ficar no quarto deitada na cama, se escondendo do mundo e de quem te ama. Está na internet sua melhor amiga, fugindo da realidade da vida. É com você, DJ Siqueira. Banda 007. É Siqueirão, o pássaro de fogo da saudade. Olha eu sentado aqui, começo a lembrar de nossos momentos, isso me faz chorar. E hoje estou tão longe de você, fico ansioso, triste, querendo ligar pra matar a saudade, quero te encontrar. Siqueira e Wagner vão

Cine Banda Segunda Via. Uma nova paixão. DJ Siqueira, arrebenta. O tempo do teu lado nem vejo passar. Me sinto um beija-flor sem flor para beijar. Uma corrente prende minhas mãos, me impede de tocar o seu coração. Confundo algumas coisas, mas sei bem o que é amar. Eu vou gritar pro mundo inteiro ouvir o porquê. Tá faltando você, decidi querer me amar, vem me ver. Tá faltando você, acredite pra gente ser feliz. Tá faltando você, se entregar pra força verdadeira do amor. Tá faltando você, decidi querer me amar, vem me ver. Tá faltando você, acredite pra gente ser feliz. Ai! Essa eu fiz muito carinho pra quem tá na sofrência. Dani Santana e Banda Top 10. Eita, nós! Vamos beber! Vou beber e escutar toda a sofrência no meu som. Vou beber e ficar com os olhos inchados de chorar. Sentir toda a dor desse amor que prometi. E a tristeza tomou conta do meu ser. Hoje quem chora sou eu. Como vai ser a minha vida sem o teu amor? Ficarei sem fome, magro e doente, e bebendo sem pudor. Pensar que tu não me faria chorar. Pensei que nunca ia te amar. Hoje sofro e sou eu. A minha própria sepultura por não te querer. Mas quero que saibas que foi a única mulher que realmente eu amei. Ah, se o tempo voltasse, hein? Dani Santana e Banda Top 3. Hoje eu me tava nessa sofrência, nessa cachaça. Mas fazer o quê, hein? Estou na copa. Então vamos nessa. Vou beber e escutar toda a sofrência no meu som. Vou beber e ficar com os olhos inchados de chorar. Sentir toda a dor desse amor que prometi. E a tristeza tomou conta do meu ser. Hoje quem chora sou eu. Como vai ser a minha vida sem o teu amor? Ficarei sem fome, magro e doente, e bebendo sem pudor. Pensar que tu não me faria chorar. Pensei que nunca ia te amar. Hoje sofro e sou eu. Cabei. É Thiago Costa falando de amor. Olha aí, olha aí, olha aí. É o Siqueirão, galera. Por que você age assim? É tão estranho, não posso entender. Coloca à prova os meus sentimentos. Tá escancarado, só você não vê. Pra que tanta insegurança? Com seu ciúme pouco fico sufocado. Parece que existe um grande abismo entre eu e você, isso tá errado. Vamos dar volta por cima, pois todo casal tem seu momento chato. Eu escolhi você para viver comigo. Depende de você esquecer o passado. Não chega de jurar sem vão. Não me promete nada que não vai cumprir. É um checkmate dessa relação. Uma segunda chance pra você e pra mim. Vou fazer um jantar à luz de velas pra você. Na cama, pétalas de rosas. Vou

consigo viver. Volta pra mim, volta correndo, amor. Volta pra mim, sem você não consigo viver. Eu fico imaginando quando você voltar, sonhando acordado, te vejo chegar. Na vida tudo passa, mas não passou pra mim. Esquece tudo, vem, vamos recomeçar. Volta pra mim, volta correndo, amor. Volta pra mim, não consigo viver. Volta pra mim, volta correndo, amor. Volta pra mim, sem você não consigo viver. Jorginho e Banda, Segunda Via, Uma Nova Paixão. Eu fico imaginando quando você voltar, sonhando acordado de beijo. Alô, galera, a onda agora, sabe qual é? É o Siqueirão, o pássaro de fogo da saudade. Ainda sinto seu perfume espalhado no ar. A casa onde vivemos não consigo redecorar. A sala ao quarto você sempre está. Ouço passos na escada, é você vindo me visitar. Mesmo em braços de outro, você não me sai do coração. Ainda sinto seu perfume misturado ao meu, e sinto lá no fundo, nosso amor não morreu. Às vezes ela tão perto, ao mesmo tempo tão distante. Lágrimas no meu rosto, seco o rio do meu pranto. Às vezes ela tão perto, ao mesmo tempo tão distante. Lágrimas no meu rosto, seco o rio do meu pranto. Gilson's Lanches, o melhor lanche da cidade. Davidson Reis, Nova Onda de Iguaraci. E mesmo em braços de outro, você não me sai do coração. Ainda sinto seu perfume misturado ao meu, e sinto lá no fundo, nosso amor não morreu. Às vezes ela tão perto, e DJ Siqueira no Siqueirão é muita onda, meu irmão. Manda 007. Oi, eu não consigo entender. Não sei porque tudo acabou. Sem você eu sou sonhador, sem noites, sou ninguém. Não sei, talvez, será que ainda pense em mim? Triste acordar e saber que não vou te ver. Cada dia sem você parece um cego pra mim. Hoje eu chorei, olhei suas fotos e chorei de saudade. DJ Fabrício, incomparável. DJ Mauro e DJ Maurício do Estúdio Dois Irmãos, produzindo os melhores CDs do Pará. Manda 007. Nada, nada.